A grande igreja achou uma solução. É verdade que o mundo acabou, mas também é verdade que Deus nos quer aqui. Ambas as coisas são verdade. Como é que então a grande igreja, ou como agora se diz, a versão católica romana do cristianismo, resolveu a questão? Manteve-se fiel à construção sintática por excelência que é a sua. Afirma uma coisa e afirma a outra. Parecem contraditórias, mas Deus está para além dos contrários. A Igreja tem que as afirmar ambas. E então, como é que afirma isso? Já no cristianismo latino, mesmo os mais exaltados milenaristas, eles congratulam-se porque alguns cristãos testemunham que tudo acabou e testemunham que as realidades últimas não são para o futuro, já estão presentes. O monaquismo cristão alimentou-se em grande parte, quer no Oriente, quer no Ocidente, de equívocos estoicos, porque sabem que a dicotomia bíblica entre as coisas últimas e o século passageiro não se esgota, mas de facto é muito parecida com a dicotomia platónica entre as coisas sensíveis e as coisas inteligíveis. Mas Deus até dos equívocos arranca a história da salvação. E, à custa, em parte, sem dúvida, deste equívoco, uma grande parte de cristãos, quando deixou de haver perseguição e o conflito com o século abrandou, e começaram a perceber que o século não é inimigo, o século, o mundo, as estruturas sociais, políticas, terrenas, não são inimigas, são a nossa casa do exílio, mas até que exílio engraçado, e construí-lo com gosto. Quando isso aconteceu, o alerta, uma fatia de cristãos mais sensíveis às realidades últimas, em grande parte, sem dúvida, com equívocos religiosos das religiões circunstantes, e com esse equívoco de dualismo tão típico da civilização em que eles viviam, começou a testemunhar as realidades últimas. E é o fenómeno do monaquismo. Alguns, diz o Tertuliano, diz assim, alguns de entre nós vivem como se o mundo já tivesse acabado. São as virgens e anciãos, puros como crianças. Ainda não havia monaquismo organizado, estamos em 190, mas já havia aquela deputação. Sabem que antes das grandes perseguições que serviram de prelúdio à paz de Constantino, houve uma tam longam et bonam pacem, houve um período de 50 anos em que a Igreja se tornou um Estado alternativo dentro do Estado. E aqui, foi nesta época, precisamente, que instituições como as da virgindade e da viuvez, como ministério, se desenvolveram exponencialmente. Então, mas qual é a diferença? Também estes testemunham, mas estes não testemunham contra. Isto é, não se testemunha a continência contra o matrimónio. São duas ordens sobrepostas e cada realidade é avaliada na sua ordem e cada uma tem um valor providencial na sua ordem. Se eu considero o século como incoativamente acabado na ressurreição, é evidente que o estado perfeito é o da renúncia a tudo o que é criatural, é a ascese, é abster-me de participar, por exemplo, abster-me do Estado e dos seus meios de coação, renunciar ao exercício das armas, abster-me, inclusive, do convívio humano, e temos o florescimento do ermitismo, abster-me de tudo o que tem como horizonte a morte, para ficar só com as realidades últimas. Mas a Igreja também não podia deixar de considerar que, sim, acabou, mas a segunda vinda que consumará e tornará visíveis e definitivas essas realidades últimas está misteriosamente escondida na providência. E, de facto, Jesus de Nazaré, se não fosse Deus, era para a gente se espantar. Parece que adivinhou, porque há um logion com alto grau de historicidade, que é, quanto à hora, nem o Filho sabe, só o Pai. E não queirás saber quanto a hora, não queirás saber. Nunca foi tão desobedecido Jesus Cristo como quando disse isto. Não querás saber a hora. Isto para quê? Para se viver o valor, a espessura ôntica deste mundo como qualquer coisa que é criado e que é bom. Porque o dado revelado da criação tinha que sacudir aquela ontologia platónica por degradação, que agora está tanto na moda, porque os gnósticos andam outra vez aí. Não, a criação é boa. O próprio Tertuliano, apesar de ser montanista, percebeu que as heresias que recusavam o matrimónio e que recusavam o Estado e a sociedade, esse, o marcião, percebeu que tinha uma raiz diabólica. Porque era negar que Deus tivesse, negar a bondade das coisas criadas. Esses dualismos, mesmo os cristãos milenaristas, reagiam, negavam. Não, a criação é boa. Diziam eles, nós não nos abstemos de nada. Nós não nos abstemos de nada como se fossem coisas más. Simplesmente usamos como fins para atingir as coisas últimas. E uns a uns cabe-lhes realizar na sua própria vida e tornar-se símbolo vivo do fim do mundo, enquanto consumado, enquanto visível. E a outros, à grande massa dos fiéis, agora chamam-se leigos, antes chamavam-se simplesmente cristãos, compete-lhes cumprir o desígnio da providência para com a morada do exílio terrestre. E uns não realizam o seu símbolo contra os outros.